Fone 3542-0959. Olá, bom dia. Estamos abrindo mais uma hora ZYM666, canal 281, operando em 104,1 MHz, Rádio Tropical FM, Arara, São Paulo, Brasil, emissora do Sistema Ararense de Comunicação. Tropical. Eu sou Mônica Braga, vamos juntos até o meio-dia, tem o